Esta é a sua Rádio Clube AM, ZYK 644, 850 kHz, Rio Claro, São Paulo, 5.000 watts de potência, uma emissora do Sistema Jornal de Rádio e TV. Rádio Clube AM, o inverno mais quente do seu rádio. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. A partir de agora, a alegria na sua tarde fica muito mais completa com as brincadeiras e as músicas de Darcy Botassin. Chora Viola. Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é o dirigindo no bailão. Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é o dirigindo no bailão. Bota cerveja na mesa que eu tô chegando agora. Tenho hora pra chegar e não tenho pra ir embora. Tô de olho na menina, ela tá que tá legal. Toda mulher fica louca quando pega no meu braço. Logo essa bebida pra cá. Hoje eu quero tomar todas, hoje eu quero enxugar. Alô Rio Claro, alô região, vamos chegando no seu rádio pra fechar a semana com chave de ouro, né? No programa Chora Viola. Na apresentação, então, é o Darcy Botassin. Do lado esquerdo está o Fabrício, né? Nos trabalhos técnicos. Do lado direito está a Bruna, na coprodução. Lá mais ao fundo, o Luciano, diretor do programa. E o Fernando, que é o diretor geral. Lá na frente, na recepção, está a Cris. E também a Andréia, né? E a direção, como que fala assim, né? A higienização, tirando tudo que fala merda, fora a Neuza BF botar assim, né? É. Qualidade, controle de qualidade. Então vamos começar. Porque um carreiro com o Pardinho vem pra abrir o programa cantando. Eu tava coçando até agora de pouco, Fabrício. Não, a barba do leão. Aperta o play e risca o disco, vai. Vai pagode, cheira o mundo de beleza, levando só alegria pra lombombo na tristeza. Meu pagode é um foguete, prepare para a explosão. Ele sai na base quente, com capricho e perfeição. Um pagode só tem força quando sai do peito vão. Meu pagode onde passa, é só fogo sem fumaça, deixa sal, dá-lhe paixão. Vai pagode, cheira o mundo de beleza, levando só alegria, traz ao tombo na tristeza. Meu pagode sai tinindo e some na imensidão, levando só alegria na onda de uma estação. O controle está na viola, no peito do folgazão. Meu pagode num segundo vai até no fim do mundo, mas estou na direção. Vai pagode, cheira o mundo de beleza, levando só alegria, pra dar um tombo na tristeza. Passo por cima da nuvem, esbarrando no trovão, desço no pingo da chuva, bem no risco do clarão. Tiro água no deserto, passo poço no areião. Eu venho de um lugar quente, sou vizinho da serpente e moro na barba do leão. Será que se eu pedir, você toca uma pra mim? Chora Viola, Rádio Clube de Rio Claro. Vamos falar do Pantoja Supermercado. Começar com coisa boa, Fabrício. E hoje é sexta-feira, dia de tomar cerveja. É nada, a Tereza com o Pedro, você quer apostar que já já vão começar, Fabrício? Não vai 15 minutos, eles já mandam a garrafa aberta. Você vai, eu aposto e ganho. Ó, a cerveja Bavária Lata 1,69, a Serrana 1,69, a Boêmia 2,09. Quem mais tem lá? John, você ganha pra isso. Ah, a cerveja Imperial Puro Malte, lata 350ml, 2,29. O que mais tem lá? A cerveja Brahma Duplo Malte, 350, 2,69. O que mais tem lá? Tem o feijão Carioquinha Solito, a 5,49. O que mais tem lá? Café Serra da Grama Extra Forte, a 5,29. O que mais tem lá? Tem também o refrigerante Guaraná Quite Tradicional, PET 2 litros, 3,19. O que mais tem lá? Bisteca suína do porco a R$ 13,99 o quilo. Vamos ver. O que mais tem lá? Carvão diamante. Diamante, viu, Fabrício? É R$ 9,90 o pacote com 4 quilos. Você vai encontrar também a cerveja Petra Puro Malte a R$ 2,25. O que mais tem lá? O Johnny tá lerdo hoje, né? O que mais tem lá? O arroz agulhinha broto legal, R$ 18,99. O que mais tem lá? Tem lá, meu Johnny, tem um monte de coisa. Passa lá, Pantoja Supermercado, duas lojas para melhor atender. A loja 1, na rua 3B, 556, Cidade Nova. A loja 2, na rua 8B, com a Avenida 8, lá no bairro Bela Vista, tá bom? Então tá falado. Falo também aqui, ó. Eu vou falar para você agora, nesse momento, da Padaria e Confeitaria Sublime Sabor. Pão quentinho, gostoso, saboroso, crocante, com miolo bem molinho. É o pão da Padaria e Confeitaria Sublime Sabor, feito com semolina, trigo de primeira. A massa fica gostosa, macia, saborosa, não tem para ninguém, viu? E também tem o pão de hambúrguer, pão de cachorro quente. Tem a baguetinha, a baguete, o bengala. Tem o pão de torresmo e os doces, bombaçonhos, pudins, rocamboles, curvas, roscas, torta, maria mole. Tem a carolina recheada, viu? E a Padaria e Confeitaria Sobrinho e Sabor também tem a coxinha enroladinha de presunto. E também você vai... você vai encontrar também um balcão de frios que é sensacional, viu? Olha, tem 6 tipos de mortadela, tem também como é que fala? O presunto, mussarela, o apresuntado, tem tudo que você pensar lá. Passa lá. Padaria e Confeitaria Sobrinho Sabor, Rua 10A, esquina da Avenida 48A, na Vila Nova. O telefone é o 3533-6494. Vai ligando, pedindo a sua, que nós vai atendendo. Ó, dois pedidos aqui já. O Bueno da Vila Paulista pediu o Léo Canhoto com o Robertinho, vem pra cantar. Vou tomar um pingão, hoje pode, hoje não deixa, hoje é sexta-feira, né? A Leonice Custódio do Jardim Santa Lúcia pediu, o Mariozão vai cantar pra ela. E também quem pediu a música de acordeão, que elas encostaram o sofá pra parede, cadeira pra parede, mesa, tudo, e vai sair dançando, é a Dona Elza lá do bairro da Saúde. O Mariozão vem pra tocar um sanfonão gostoso, rasgar o fole aí no quarto centenário. Aperta o play, risca o disco, Fabrício, vai. Oi, que saudade dela, não aguento mais. Darcy, ai, bota sim. Tradicional, sertaneja, popular, para todos os gostos e todas as idades. Você ouve Rádio Clube AM, 850 kHz, Rio Claro, São Paulo. De 3 a 13 de setembro, nosso coração vai bater mais forte. Chegou a Semana Brasil. Vamos celebrar nossa independência e viver esse momento que traz ofertas para você. Movimento Comércio gera empregos e ajuda o Brasil a crescer. O cuidado com a nossa gente continua e também estamos cuidando da nossa economia. Saiba mais em gov.br/Semana Brasil. Semana Brasil. Vamos em frente com cuidado e confiança. Governo Federal. Esta é a sua Rádio Clube AM. Rádio Clube AM, o inverno mais quente do seu rádio. Ai, menina, não desliga o rádio, sua boba. É o Darcy que tá aí. Chora Viola, Rádio Clube de Rio Claro, só 850 kHz, ondas médias, 5 mil watts de potência, chacoalhando todo o interior de São Paulo aí, levando o nosso programa até, né, todo o interiorzão, viu? Você tá ouvindo nós aí? É isso, meu filho. Esparrama pros vizinhos aí. Eu vou falar da Agropecuária Mundo dos Bichos. Rações para todos os tipos de animal, pro cão, pro gato, pro pássaro, pro roedor. O disco entrega, sem valor mínimo de compra, sem taxa de entrega. Lá você vai encontrar muitos benefícios nas compras, tá? Em vara, carretilha, molinete, artigo para pesca em geral. Armador de vala, colete salva-vidas, chapéus, lanterna, pilha, bateria, tem tudo. Um pet shop completo com brinquedo, bebedor, comedor, ninho, gaiola, viveiro, puleiro, uma farmácia completa com todos os medicamentos, ó. Fica sempre de olho, seu cachorro, seu gato, tá soltando pelo, tá com os olhos ramelados, o intestino dele não tá legal. Tem alguma coisa de errado, vai lá, fala com o Dr. Marcelo. Não, o Dr. Marcelo é aquele que fica com o óculos na pontinha do nariz. E você chega lá e fala, o senhor que é o Dr. Marcelo? E explica a situação para ele, ele vai medicar seu animalzinho, viu? Agropecuária Mundo dos Bichos. Também tem camping, piscina, jardim, ferramenta, tudo para você. Ali, ó. E tem até minhoca em pó e pode mico em gota, tem. Para quem gosta de criar pássaros, tem uma grande variedade de pássaros exóticos, viveiro, gaiola, fuleiro, tem tela para você fazer o viveiro ao seu gosto, viu? Agropecuária Mundo dos Bichos. Rua 10A, 1253 da Vila Nova, o telefone 3524-1407. Passa lá, fala com o Marcelo, com a Dona Ana, com a Gabriela, com a Jéssica e toda a equipe, tá? Falo também do Marcus Elétrica Hidráulica, fios interruptores, reatores, disjuntores, tubos, conexões de cola e rosca, lâmpadas econômicas de LEDs, interfone, chuveiro, tem a linha completinha da Lorenzetti, viu? Inclusive aquecedores para torneira, né? Torneira aquecida. Para cozinha, para o banheiro, para lavar o rosto de manhã, muitas vezes, né? A gente enfia a cabeça dentro de um saquinho de plástico, porque a água é gelada, né? Então, e o Marcos tem. Ele tem também todos os tipos de torneiras, cadeados, fechadura para segurança da sua casa, tintas, tem toda a linha Bosch. De furadeira, serra de mármore, serra elétrica, parafusadeira, máquina de cortar piso e uma linha completa também da Makita, né? Serra, furadeiras, lixadeiras, planas, tudo para você. E tudo em ferramenta manual, inclusive para você pedreiro. Agora ele tem uma enxada, que ela tem dois buracos, tem outro que tem um buraco só maior, que é para vazão do concreto, massa muito mais rápido, tanto o concreto como o reboque, viu? Então, você passa lá no Marcus e fala, quer conhecer esse trem novo que tem no mercado? Marcus Elétrica Hidráulica, Rua 6A, 1148, na esquina da 46A, na Vila Alemã. Telefone 3534-1607. Tem escada em alumínio para todo tipo que você queira trepar, né? Se você quiser subir mais alto, você quer ficar pertinho do chão, se você tem medo de altura, lá no Marcus Elétrica Hidráulica eles resolvem o seu problema, tá bom? Marcus Elétrica Hidráulica. Vou falar também da madeireira Camargo, tudo em madeireira, madeira de eucalipto, peroba, cambará rosa, tem serradas, aparelhadas, pranchas, caibros, igotas, vigas, sarrafo, ripa, morão 15x15, 20x20, acerrado, aparelhado, viu? Tem tábuas de pino para andaime, para caixaria de concreto, tem lascas e morões para fazer cerca, para ser cagado, né? E tudo com um selo de UF. Documento de origem florestal, da onde veio a madeira, viu? E com serraria própria, com a chance de tirar cortes com medida especial para você, do jeito que você precisar, tá? E a Madeireira Camargo não tem filial, é só ali, ó, na Rua 6, tá? Lá você vai encontrar também tudo em telhas romana, portuguesa, americana, resinado ou não, de Tambaú da Cerâmica Faium, tá? Com selo de qualidade e toda a linha de telhas coloridas da Carina, esmaltada, né? São 12 cores diferentes, tá? A sua escolha. E também tem as telhas de fibra cimento, tem as telhas de cumieira, né? Aquelas uma que é pra coruja e a pomba sentar em cima, que ela fica bem na cumieira, né? É isso, no meio da casa. E lá tem também elementos vazados, tá? Não sei por que tem esse nome, elemento vazado, né? E a madeireira Camargo fica ali na rua 6, 3421. O telefone é o 3534-5539, rua 6, esquina da avenida 48, né? Ao lado da prefeitura, tá? Ah, e o telefone eu já falei, fala com o Claudemir, com o Rogério, todo esse pessoal são bacana, atencioso, sabe tudo, pra te informar bem, tá? Então tá bom. E tá lá também o Zé Dourado, do Nizete, Ticão, Val, a turma toda lá, né? Você pode pegar lá, tem telha de comida, é bom, até o bus senta em cima, né, Fabrício? Da casa, né? Não sabe? A dona Helena Sofran pediu o Gilson Viola e o Serrano canta pra ela. A camisola, aperta o play, risca o disco, falta 3 para 17. Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, da viagem que nós fazia é ele, meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais vai de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro, outro bom decidido. A viola era dolorida e era o peão do boiadeiro. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajemos mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia...